Faixa 2. O conto do Micho Tricha. Micho Tricha paradoxa significa combinação inesperada de pelos e logo veremos por quê. Trata-se de um micro-organismo que vive no trato digestivo de um cupim australiano, o cupim de Darwin, Mastotermes darwinensis. É interessante notar, embora os habitantes humanos não necessariamente gostem do fato, que um dos principais lugares onde esse cupim prospera é a cidade de Darwin, no norte da Austrália. Os cupins abarcam os trópicos como um difuso colosso. Nas savanas e nas florestas tropicais, a densidade populacional dos cupins chega a 10 mil por metro quadrado e calcula-se que eles consumam até um terço da produção total anual de madeira morta, folhas e capim. Sua biomassa por unidade diária é o dobro da correspondente às manadas migrantes de gnus nos ecossistemas do Serengeti e Maasai Mara, no leste africano, mas há cupins espalhados por todas as partes dos trópicos. Quem quiser inteirar-se do porquê desse tão alarmante sucesso dos cupins, saiba que há duas razões. A primeira é que eles podem comer madeira, na qual há celulose, lignina e outras matérias que normalmente os tratos digestivos de animais não são capazes de digerir. Retornarei a esse ponto. A segunda razão é que eles são acentuadamente sociais e obtêm enormes economias com a divisão do trabalho entre especialistas. Um cupinzeiro possui muito dos atributos de um único organismo grande e voraz com sua própria anatomia, fisiologia e órgãos moldados em lama, que incluem um engenhoso sistema de ventilação e refrigeração. O cupinzeiro, propriamente dito, não sai do lugar, mas tem uma infinidade de bocas e seis infinidades de pernas, as quais se deslocam por uma área de alimentação que pode ter o tamanho de um campo de futebol. Os lendários feitos de cooperação dos cupins somente são possíveis no mundo darwiniano porque a maioria dos indivíduos é estéril, mas tem parentesco próximo com uma minoria extraordinariamente fértil. Os operários estéreis agem em relação aos seus irmãos mais novos como pais e assim deixam a rainha livre para tornar-se uma fábrica de ovos especializada grotescamente eficiente. Os genes do comportamento de operários são transmitidos às futuras gerações por intermédio da maioria dos irmãos dos operários que se destinam à reprodução, ajudados pela maioria de seus irmãos destinados a ser estéreis. O leitor compreenderá que esse sistema só funciona porque a decisão quanto a um jovem cupim tornar-se operário ou reprodutor é estritamente não genética. Todos os jovens cupins possuem um bilhete genético para participar de uma loteria ambiental que decide se eles se tornarão reprodutores ou operários. Se existissem genes para um cupim ser incondicionalmente estéril, obviamente não seriam transmitidos. Em vez disso, há genes condicionalmente ativados. Transmitem-se quando se encontram em rainhas ou em reis, porque cópias dos mesmos genes fazem os operários trabalhar para esse fim e abrir mão de se reproduzir. Com frequência se faz uma analogia da colônia de insetos com o corpo humano e não sem razão. A maioria das nossas células subjuga sua individualidade, devotando-se a assistir à reprodução da minoria capaz de reproduzir-se. As células da linha germinal dos testículos ou ovários, cujos genes destinam-se a viajar no futuro distante por via dos espermatozoides ou óvulos. Mas o parentesco genético não é a única base para subjugar a individualidade em uma frutífera divisão do trabalho. Qualquer tipo de assistência mútua, na qual cada lado corrige uma deficiência do outro, pode ser favorecida pela seleção natural por ambos os lados. Para ver um exemplo extremo, mergulhemos no trato digestivo de um cupim. O fervilhante e, suponho, barulhento quimiostato que é o mundo do Micho Tricha. Os cupins, como vimos, têm uma vantagem adicional sobre as abelhas, vespas e formigas, suas prodigiosas proezas digestivas. Não existe quase nada que os cupins não possam comer. Eles devoram casas, bolas de bilhar e inestimáveis primeiras edições de Shakespeare, por exemplo. A madeira é potencialmente uma rica fonte alimentar, mas é inacessível à maioria dos animais porque a celulose e a lignina são muito indigestas. Os cupins e certas baratas são a notável exceção. Aliás, os cupins são parentes das baratas, e o cupim de Darwin, como outros chamados cupins inferiores, é uma espécie de fóssil vivo. Podemos imaginá-lo a meio caminho entre as baratas e os cupins avançados. A digestão da celulose requer enzimas chamadas celulases. A maioria dos animais não possui celulase, mas alguns micro-organismos o fazem. Como o conto da TAG explicará, as bactérias e arqueias são bioquimicamente mais versáteis do que todo o resto dos reinos vivos juntos. Animais e plantas realizam uma fração do conjunto de truques biológicos disponíveis às bactérias. Para digerir celulose, todos os mamíferos herbívoros dependem de micróbios em seu trato digestivo. Ao longo do tempo evolutivo, eles formaram uma parceria na qual aproveitam substâncias químicas como o ácido acético, que para os micróbios são excreções. Os micróbios, por sua vez, ganham um abrigo seguro com abundante matéria-prima para seus processos bioquímicos, matéria-prima que já vem pré-processada e fragmentada em pedaços pequenos prontos para o uso. Todos os mamíferos herbívoros têm bactérias na porção inferior do trato digestivo, aonde o alimento chega depois de os sucos digestivos do próprio animal já terem feito uma tentativa de processá-lo. Preguiças, cangurus, cólobos e especialmente os ruminantes desenvolveram pela evolução o truque de também manter bactérias na porção superior do trato digestivo que precede os principais esforços digestivos do animal. Os cupins, em contraste com os mamíferos, são capazes de fabricar sua própria celulase, ou pelo menos os chamados cupins superiores o são. Mas até um terço do peso líquido de um cupim mais primitivo, isto é, mais parecido com uma barata, como o cupim de Darwin, consiste na rica fauna de micróbios que ele possui no trato digestivo, a qual inclui protozoários e eucariotas e bactérias. Os cupins localizam e mastigam madeira em lascas pequenas e trabalháveis. Os micróbios vivem nas lascas de madeira, digerindo-as com enzimas inexistentes no kit de ferramentas bioquímicas dos cupins. Ou poderíamos dizer que os micróbios se tornaram ferramentas do kit bioquímico dos cupins. Como no caso dos bovídeos, é da matéria excretada pelos micróbios que vivem os cupins. Podemos dizer, suponho, que o cupim de Darwin e outros cupins primitivos cultivam micro-organismos em seu trato digestivo. Asterisco. Há dois processos principais pelo qual a energia é extraída do combustível alimentar: o anaeróbico sem oxigênio e o aeróbico com oxigênio. Ambos são sequências químicas nas quais o combustível, em vez de ser queimado, é persuadido a liberar energia de modo a possibilitar seu uso de forma eficiente. A sequência anaeróbica mais comum tem como principal produto o piruviato, e esse é o ponto de partida da cascata aeróbica mais comum. Os cupins desdobram-se para privar seu trato digestivo de oxigênio livre e assim forçar seus micróbios a usar apenas o processo anaeróbico, empregando o combustível de madeira para produzir piruviato que os cupins podem então aproveitar para a liberação de energia aeróbica. Fim da leitura de asterisco. E isso nos leva, por fim, ao Michotricha, o narrador deste conto. O Michotricha paradoxa não é uma bactéria. Como muitos dos micróbios existentes no trato digestivo de cupins, ele é um protozoário grande, com meio milímetro de comprimento ou mais, e seu tamanho permite-lhe manter centenas de milhares de bactérias em seu interior, como veremos. Ele vive exclusivamente no trato digestivo do cupim de Darwin, onde é membro da comunidade mista de micróbios que prosperaram nas lascas de madeira trituradas pelas mandíbulas do cupim. A população de micro-organismos no trato digestivo dos cupins é tão imensa quanto a população de cupins no cupinzeiro e o número de cupinzeiros na savana. Se o ninho é uma cidade de cupins, cada trato digestivo de capim é uma cidade de micro-organismos. Temos aqui uma comunidade em dois níveis. Mas, e agora chegamos ao ponto crucial do conto, existe um terceiro nível cujos detalhes são extraordinários. O próprio Michotricha é uma cidade. A história completa foi revelada pelo trabalho de L.R. Cleveland e A.V. Grimstone, mas foi especialmente a bióloga americana Lynn Margulis quem nos apontou a importância do Michotricha para a evolução. Quando J.L. Sutherland examinou pela primeira vez o Michotricha no início da década de 1930, viu dois tipos de pelos agitando-se em sua superfície, a qual era quase totalmente coberta por milhares de minúsculos filamentos que oscilavam para frente e para trás. Sutherland viu também algumas estruturas muito longas e finas, parecidas com um chicote, na extremidade frontal. Ambas lhe pareceram familiares. As pequenas lembravam cílios, as grandes flagelos. Os cílios são comuns em células animais, como em nossas passagens nasais, por exemplo, e cobrem a superfície dos protozoários chamados, não surpreendentemente, de ciliados. Outro grupo reconhecido de protozoários, os flagelados, possuem flagelos, que são estruturas muito mais longas, parecidas com chicotes, e em contraste com os cílios, costumam ser únicos.